tentando dar uma resposta capaz aos utentes que nos procuram, que nos solicitam, não é? Essa consulta estava já agendada há vários tempos, uma consulta para fazer face à crescente procura por parte das entidades seguradoras, dos subsistemas de saúde, onde se encaixa a ADSE, os subsistemas da GNR, da ADS, dos serviços sociais da Caixa de Depósitos, dos SAMs, isso. E resolvemos abri-la também às pessoas, portanto, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é uma consulta clínica geral para fazer face neste momento que é tão difícil arranjar médico de consultas de clínica geral, para fazer face a essa procura, crescente procura. Portanto, isto acontece num concelho onde, como já referiu, portanto, há esta dificuldade que as pessoas possam ter o seu médico de família. Nesta consulta, as pessoas podem então ter esse médico de família? Podemos falar assim? Não é bem a mesma coisa, não é bem a mesma coisa, portanto não é realmente uma consulta de clínica geral, as pessoas são vistas por um médico, portanto há uma consulta plena, portanto que dará a resposta, não com médicos em mil, portanto não queremos nenhuma substituir-nos ao centro de saúde, mas queremos resolver o problema dos utentes, não é? Uma consulta privada onde as pessoas podem propor os seus problemas e resolver até talvez com mais tempo, com mais cuidado, serem vistos com dignamente. Portanto, é o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélia Mar Diniz, a Fundação que também perspectiva um novo projeto na área da saúde em Oliveira do Hospital, com o objetivo de garantir urgências dignas. Como é que está esse projeto? Estamos à espera que nos digam algo, nós apresentamos o projeto, estamos disponíveis para colaborar com as entidades oficiais. Acho que realmente somos capazes de fazer algo melhor com o que está a fazer, com o que está a passar neste momento em Oliveira do Hospital, mas, portanto, até agora não nos solicitaram, portanto, não nos deram a oportunidade de mostrar a nossa possibilidade de trabalhar nessa área, não é? Ainda assim, a Fundação vai avançar para as obras de remodelação e ampliação do seu espaço. Sim, vamos avançar porque acho que realmente os nossos utentes necessitam de melhores condições físicas para serem atendidos. É isso que nós pretendemos, é colocar o nosso hospital com condições físicas do século XXI, portanto, de maneira nenhuma é aquilo que nós temos neste momento. Portanto, todos os quartos com casa de banho privativa, portanto, instalações modernas e uma sala de espera, portanto, condigna para podermos acolher os utentes que nos procuram. Isso é realmente um passo que vai ser dado, não é possível continuarmos nestas instalações, com estas condições físicas, não é? As obras vão começar ainda este ano, doutor? Estou convencido que sim, se tudo correr bem, temos que começar ainda algumas obras este ano, porque começa a ser muito difícil para nós atendermos as pessoas num espaço tão exíguo, portanto, isso é realmente uma coisa que urge fazer, não é? Está neste momento, então, o projeto está já nas especialidades, não é? Portanto, o projeto já está feito, está neste momento na questão das especialidades e estamos à espera que saia a possibilidade de nós encontrarmos este projeto numa candidatura para avançarmos imediatamente com as obras.